Facebook e WhatsApp. Loja Tesouros do Céu. Rua Visconde do Rio Branco, 480, Centro. Telefone WhatsApp 19 99866-8605. Você, amigo da Querigma FM, além de receber todos os meses em sua casa o Jornal do Amigo, agora mantendo-se em dia com sua contribuição, todo mês estará concorrendo a um sensacional brinde. E você que ainda não é o amigo, faça sua inscrição com mínimo de R$10 e passe a concorrer. Seja um amigo da Querigma FM. Querigma FM, 23 anos com você. Sabe aquela comidinha da vovó? Agora tem endereço, Restaurante Reino dos Caldos. Servimos prato executivo, panquecas, espaguete na chapa, grelhados, lanches e caldos. Rua 13 de maio, 1603. Centro, ao lado do Hotel Colúmbia. Almoço das 11 às 13h30. Jantar das 18h30 às 21h30. Ligue e confira. WhatsApp 19 99395-5214. Aceitamos os vales refeição, Sodexo e VR e os cartões Alelo e Verocard. Trabalhamos também com o sistema delivery. Solicite pelo WhatsApp o cardápio. Extintores Pirassununga, sua segurança sob controle. Se você precisa de recargas e manutenção para extintores, a Extintores Pirassununga é a única empresa com oficina própria da região. Precisou? Ligue 3055-3333 ou WhatsApp 99703-6544. A Extintores Pirassununga também faz brigada de incêndio e documentação do bombeiro. Extintores Pirassununga, sua segurança sob controle. Rua Valentina de Almeida Prado, Penteado, número 934, Vila Guilhermina, Pirassununga. Você tentou de tudo, mas ainda não conseguiu emagrecer? Nós temos a solução ideal para um emagrecimento saudável, totalmente natural e sem contraindicações. Super Slim X. Compre agora seu tratamento com 3 potes com 60 cápsulas cada, com frete grátis para todo o Brasil. Chame agora no WhatsApp 47 99971-4626. Chame agora 47 99971-4626. Super Slim X 47 99971-4626. Emagreça já! Tintas Maza, paixão por qualidade. A Tintas Maza tem o compromisso de formular e produzir produtos com a garantia de qualidade, tecnologia de ponta e inovação. O cuidado nos processos fabris que visa a preservação do meio ambiente, tendo a responsabilidade de buscar a excelência e sempre contribuindo com o sucesso dos nossos clientes e superando a expectativa de nossos consumidores. Esses são os pilares que a Tintas Maza é construída. Você encontra a Tintas Maza em Pirassununga, no Tonete Materiais de Construção, 3561-9697, Comac, 3565-6640 e na Hidráulica, 3561-7644. Dentetizadora Imunicontrol, há mais de 30 anos no mercado, empresa registrada no Ministério da Saúde e também na Anvisa, com equipamentos modernos, frota própria para a dentetização, aplicação de inseticidas em residências, empresas, restaurantes, escolas, escolas e muito mais. Contate agora mesmo a Imunicontrol e faça um orçamento. Ligue, fone 3561-2621, na rua Amador Bueno, número 1142. Acesse www.detetizadoraimunicontrol.com.br. De volta na Querigma FM, para tocar o seu coração. O que acontece no Brasil e no mundo, fique bem informado, de hora em hora, aqui na sua Querigma FM, com o nosso módulo informativo Querigma. O número de casos e óbitos por Covid-19 em São Paulo apresenta nova queda na semana. Segundo o governo do estado, a redução de contaminação foi de 12,3% e óbitos caíram 15,6%. Os números foram divulgados nesta quarta-feira em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, informou que a taxa de ocupação em UTIs é de 78,3% no estado. Ele destacou a importância das medidas restritivas e vacinação para atingir os recuos. Todas essas obras e mecanismos que foram utilizados pelo governo do estado de São Paulo no sentido de vacinar, nas estratégias do Plano São Paulo, restringindo horários e serviços, as medidas feitas pela Força-Tarefa fazem com que essas estratégias sejam impactadas nos nossos números, podendo reativar a economia de uma forma muito mais segura, preservando tanto a economia como principalmente a saúde. O secretário Jean Gronstein lembra que mais de 3 milhões de casos de Covid-19 foram registrados em São Paulo, com mais de 100 mil mortes. Responsável pela saúde do estado, ele reitera que, apesar disso, em 40 dias, são mais de 3 mil pessoas a menos internadas no território paulista. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari. Esta é a ZYM851, canal 200, 87,9, Querigma FM. Estúdios à Rua Teodoro Macan, número 154, Pirassununga, São Paulo. Emissora da Fundação Educativa João Paulo II. Querigma, a sua rádio. Arquivo 87. A sua música preferida está de volta.